sentar por cima, que o DJ vai te pegar. E o quê? Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha da potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Tô tapinha na potranca, o bumbum ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, o Jabutinho da explosão, o Eldo também. Todo mundo com a gente! Fazia uma cara que o Jabuti não aparecia, né, meu irmão? Vem, vem, vem, vem, chega! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero. William, despintando todas aqui no bloco. Ela, William, despintando! Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Cheguei quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane. Pro demolidor! Chego agora, foi Bruno. Falei, eu tenho dom. Tá certo. E não gosta, senta e chora. É o Bruninho demolidor, bora, bugue! Oh, eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. E o Éder? Do tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Éder da Marambaia. Abandonar essa. Fazia tempo que eu não vi essa galera se reunida, viu? Chorar, vou marcar, te ver e não. É porque uma semana, duas pra mim já é muita coisa. Não adianta. Vou marcar, te ver e não ir. Comer, abandonar, essa é a lei. Alô, Thiago do Grau, qual é a tua, maninho? Essa é a lei do Etor. Tá de volta, brother. Tá chorando, então pode ligar, me implorar. Sei que a ameaça vai te atizar quando nós passar, só pra atracar. E aí, Buquetinho, Alisson? Eu te amava, Pipos. Ah, não. Atenção, pedi uma. Obrigado, maninho. Bora que amo pra cima, garoto. Você só mente se não, mas você só mente se não. Bora acelerar tudo! Joga o bracinho pra cima que não deu virada pra ninguém! Começa! Everybody's going to the party, have a real good time! Vitória! Vitória! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E quem não tá é doido, velho! Assim, que todo mundo que tiver um amigo, abrace um amigo aí. Só quem tem amigo aí, abraça o teu amigo. Abraça o teu amigo. Deseja pra ele um 2018 de muita saúde. É importante todo mundo se desejar muita paz, muita saúde nesse ano que se aproxima. Então, quem tem um amigo, abraça o amigo. Quem tem um amigo, abraça. Quem tem um amigo viado aí, abraça o amigo viado agora, vai! Quem Também tem uma amiga sapatão, abraça aí também. Vai, vai, agora sai do chão. Com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, então joga, vai mozão, joga o popô na piroca. Então joga, então joga, joga, joga o popô na piroca. Então joga, então joga, joga, joga, joga o popô na piroca. Minha amiga Tati do Tropical de São Francisco. Ei, Tati, deixa comigo, meu amor. Você sabe que o seu lugar tá guardadinho sempre aqui no coração dos irmãos, viu? Bora, Marisoba. A pressão, pai. Também. tá pesado. Ei, ei, tum, ei, tum, ei, tum, ei, tum. De mansinho, de mansinho. Bora, bora, bora. Bagulho é bom, hein? JK na aquecimento. Agora, trago. Agora. Que rebola, vai na dança. Bala, bala, sabuzafa. Que rebola, vai na dança. Vale o DJ Ellison. Joga pro tranque, não se acanhe. Pina pro tranque, toma. Toma, toma. Pina pro tranque, toma. Toma, toma. Pina pro tranque, toma. Toma, toma. Ellison. Pina pro tranque, toma. Toma, toma. Pina pro tranque, toma. Toma, toma, toma, toma. Bota, tá danadinha, tremendo a bundinha. Jogando por cima, rebola, menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amigas. Bora, Brimote! E assim fica bom, assim tá demais. Assim, assim, assim, vai, vai! Trás. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando gemendo no colo do pai. Agora, encaixa, encaixa, encaixa. Vem agora sim! A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva, vem pra cá. Pode se soltar, encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as trechinhas uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que quando tentando. Quicando. Alô, que amor! Jogando. Aquele abraço pra você também! O grande anão! Tentando. Também tá com a gente, alô, não! Vai que assim que eu gosto, mani! Vai que vai quicando. Vai que vai tentando. Vai que quicando. Jogando a bunda. Vai que quicando. Vai que tentando. Vai que quicando. Jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Aí, DJ Ellison. Bora, solta, solta, solta. Bora do forró, sempre gostoso. Verdade é que tem que rolar tudo um pouquinho. E o pop sabe fazer muito bem isso. Agora. Aprendeu uma dança que é bom demais. John Hill. A envolvência da batida do papai. John Hill. E treme tudo quando solta o bate. Não toca coreia. John Hill. John Hill. Rasga a porra desse grave do paredão. Olha, Spike, promessa é dívida, hein, Spike? Cuidado! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Safadão também tá fazendo essa dança. A mina tá danada, já ganha pra nós tocar colher. Sacode o mé. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, carai! Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Chega no joia! Tá aí com a gente, ao lado de toda a sua galera aí, Pezão, Aline, toda a galera, meu irmão, pode crer. Cadê o Yuri? Ele não manda um abraço pro Yuri. E aí, Yuri? Tá ficando com demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá verdadeiro, já estou te amando, eu quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá verdadeiro, já estou te amando, eu quero só você. Alô, primo daí! Como é que é, maninho? Nossa galera de São Miguel do Guamá, sempre com a gente. Eu já fiquei sabendo. Aí, Valci! Bora, Bri! Vai! E a Gabi Menezes? Eita, morena! Imagina se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Demais, não dá pra esconder. Vou passar a botar metade, eu já estou te amando, eu quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Vou passar a botar metade, eu já estou te amando, eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. DJ Ellison. Presente com a gente, aquele abraço pra você, viu, garoto? Olha o uísque, Silvano. Olha o uísque. Desce, rebola gostoso, empina, me olhando, me pego de jeito. Só começar embrasando, é só taca, taca, taca. Papião faz dança, cê vai aguentar. Papião faz dança. Faz um S, detona a metralhadora. Toca ele, sozinho. Cecílio, Diego, os bobinhos, Clay Eventos também tá aí com a gente. Querido. Gil da Fura aqui, ó. Alô, Gil! Cara, que eu só faço besteira pra te. sabe por que eu voltei. Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo, Elison. O meu amor vou te dar. Vai aí, bola. Vai ser pra sempre. Agora eu quero ver, meu irmão. Depois que pega, Marcos Cauê, todo mundo é o pai da criança. Eu tão só. É, velho. Faz muito frio. Cadê você que não... Igor Dalverê. Cenário, Marinho. Meu corpo. Ô, doutor Igor. Meu amor. Esse drone tá doido pra ficar aqui no Águia. Registrando tudo. Pra cima, bora, garoto! DJ Ellison. São aquelas marcantes, não muito lá no fundão, na manha, na categoria de gênero. E meu parceiro Bruninho de Monitor também está aí presente. Alô, Bruninho! Porra, bicho, feliz Natal! Tamo juntos, brother! Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Eu adoro quando toca em mim. Oh, é a forma que me faz sorrir. Oh, eita, meio-dia! Você faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Para Spike, é tudo nosso, Maninho! Bateu a saudade, a vontade de gritar. É muita cúpula na cabeça. Sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor é tão lindo. Robigol da Escolinha Vermelhão também tem presente. Alô, Robigol! O coroão do pop. Paulinho da equipe nós, trouxe uma galera hoje pro seu aniversário e ele queria agradecer toda a equipe nós aí, a primeira dama Adri Almeida, Rose Nunes, ao Todinho Júnior dos Mercenários, Vento Pop, a Tati do Tropical, o Anderson Virtual, a Dez, o Clebinho Melo. Ele tá feliz, ele disse que hoje é por conta dele. Pode arriar o pacote, Ellison! Parabéns e votos de feliz aniversário. que eu olho pro Robigol e penso que é o Marcelo Pompom de Rocha. Quem mexer? E quem mexer com meu pop vai levar uma bicada. E quem mexer com meu pop vai levar uma bicada. Dá-lhe uma bicada, tá? Dá-lhe uma bicada, tá? Dá-lhe uma bicada, tá? Dá-lhe uma bicada. O pop é o pop. É o Super Pop. Professora Ione! Vem passar o Natal do nosso ladinho! Alô, meu professor Ione! Um grande abraço do Hélice do Juninho! Tô indo agir! Aquele sentimento, orgulho de momento. E aí, Vitor? Não é bom nada. Da Fantasminha também tá com a gente, maninho! Nossa história chegou a... Bora, pessoal! Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que... Faltando aquela toalhinha, pessoal! Ainda tenho... Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e amém. Dá-lhe meu pop! Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. As meninas pira quando os manos bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, vai tirando, vai tirando. Batirando, bora, solta! Solta a batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Cobra da Dágua, a marca oficial da família Pop.